Foram 8 meses muito dedicados a ele, mas é como um filho que vamos receber e valeu a pena. Tudo o que escrevi foi com muito amor. No princípio de outubro do passado ano, dediquei-me de alma e coração à escrita e cá está o novo livro, O Amor Nunca Esquece. O amor nunca esquece, o amor é um velhinho ou uma velhinha. O amor nunca esquece, é uma criança que precisa de carinho. O amor é uma pessoa que está doente e está muito só. O amor é um casal de velhinhos que muito precisam de carinhos. Também o amor a alguma namorada que tivemos, ela que teve que ir para longe, nunca mais a vimos, mas não a esquecemos. Tudo isto é amor que devemos praticar, sem estar para o lado a olhar. É que se diz, dar-nos o amor, fazer o bem sem olhar a quem.